Controle, 964, ALS. 964, Turri, 1895. 1895. 9074, desça para 2000, autorizado ILS, reposta precisado. 130 graus, 109, cheque trem, ajuste no 09. 611, 964, livre posto, baixou. Meia dois meia, desse ao nível 050. Pastor 3-2, autorizado cruzamento, reporte na Delta, na minha escuta. Voo 64, iniciei redução de velocidade para 190. Olha, alguma possibilidade do seu 3-2-83 voar com proa de arbor? Autorizado, arbor. Arma, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. 35240, informação Quebec, voa pro de Mario 90 nível. Voa 5240, pro de TAP, reporte ideal. TAP, reporte ideal, 5240. Até o ponto de espera. 71 no portão 02. Alfa direto, 1 1 5474. O departamento do senhor ingressa agora então no na Taxway Alpha, Juliette até o posto de espera. Alô, UV? O 9074 completa final, cheque o trem, torre 1895. O 9074, reposto no externo passado travado, ajuste o 091. O 964 efetuando o desvio. Permitiu, tá? Agora vai reaproar o 66 interceptor LS. Gente. Motorizado. O 240 descido ao nível 050. Precisado ingresso na Juliette. Pátio principal, Índia, no ponto 0, me chame novamente. Tá com favor, né? Autorizado 5474, desça para 2000, autorizada final, reposta autorizada. Duna 2000, autorizado, vai reportar. 5474. Delta uniforme, hotel controle. Visual com Robson 44, a sua frente ligeiramente esquerda. Positivo, mesmo prosseguindo para Serra Índia, com Índia também. Salvador, trip 5626, solicita por hoje pelo, para evitar formações aqui à nossa direita. Autorizado 5626. Muito obrigado. Motor 64, tá ligado. Gente, o 164, completa final, cheque o trem, torre 1895, concurso. 1895, bom, obrigado. Aqui é o Delta, no 091, reporte no ponto de espera da ótica. Salvador, muito boa tarde. Gol 1964, 1.5 para o 372. Gol 1964, segundo para pousão 1-0, na supressão geral da companhia. O ajuste no momento 1-0, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. 1.010 já está baixado, travado, 64. Patrono no meia, desça ao nível 060, chegada máxima. Bom, 885, pode prosseguir na descida ou contra? Até 3.000 no 885. 3.000, obrigado. 1885, reduza para 200 nós. Ok, 200, vai iniciar a redução. Vai seguir um ATR na final. Ok, obrigado. 1964. Delta de forma até o livre frequência para coordenar com Mike Juliet Romeu com o passarinho do 2230, call now, Mississippi, frequency 1260, Ultra, Conable 12868. 315, Quebec, confere. Guarulhos 360, copia? Copia, 6315. Autorizado Guarulhos, Vem Pizulu 16, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue o perfil da Euleda Point, direto bridge. Aciona 5127, controle 119.8. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360, Pizulu 16. Decola da pista 10, curva à direita da Euleda Bridge. Transponder 5127, controle 119.80, Xenar 6315. Cotejamento correto, chamada puxa acionamento, Oxenai 63 e no 5. Certo. Presente direita, rua 240, limite 1-0-0-5. Ok, 240, limite 1-0-0. Mais 80. Controle. Chama Recife, frequência 1260, secundário 2288. 1260, 1288, para 3283, Monai. Pesado no IRS, o 35474. 35474 completa a final. Checa o trem, torre 1895, composto. 1895, Macaco Delta, vento 120 graus, 129, livre decolagem da 17. Via 0, chegada Mari. Um 885 já para a proadora. Um 885 completa esquerda na proa 140 para interceptar o Loki. Descemos para 2.000, reposta brisada. Ok, esquerda 140 para 2.000 pés, autorizado LS. Já está mantendo 180 reduzido, ok? Excelente, grato. Obrigado. Paixão 3.2, vento 120 graus, 129, livre decolagem da 10. Bom, 1164, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 11, atente ao follow-me através do portão 08. Alfa Juliette, atento através do 08. Ô Solo, é o 35474, ainda está na final, a frequência da torre é 11995? 118.95. 895, grato. 885 está interceptando o localizador. Gente, 1885. O negócio foi feio na ponte nova aqui ontem, né? Positivo. Tui, boa, 35474, não se escuta baixado e travado. 35474, com a aproximação, autorização para pouso, ajuste no 090. Continua, aguarda o 35474. Oh. controle, pa, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle. Já efetuou decolagem, cruzamento do litoral, direto P3, 9 Papa Tango Romeu. Está com 700 acelerando para mil pés. Mike Eco Delta, vai sair na 242. Gente, Mike Eco Delta, 0125, responda direto para Nati, reporta livrando a TV. Reportaram ali para o CTR, só para informação, agora é P3, ok? Só estamos falando da contrário da Manati, os voos estão sendo realizados na P03. 9, do Romeu. Positivo. Para Salvador, boa tarde, passou 32, precisa sair da Conde. Controle, o Mike Delta. Diga, Mike Delta. Zero, azul, 4-1 no meio. 4-1 no meio, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 0. 3 mil no 0, 1 no 0. 4-1 no meio. Patrulha de Salvador, passando 3-2, decolado, precisa sair da Conte. 895, obrigado, até uma boa tarde. Salvador, passando 3-2, decolado, precisa sair da Conte. Passando 3-2, contato radar sobre o nível de voo 090 no perfil da Conte. A 090, descida saindo na Conde, passou 3-2. Torre, boa tarde, gol no 885, vamos passar agora, externo, baixo travado, estabilizado. Gol no 885, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 090. Ok, 1010, o ajuste, aguardando autorização, gol no 885. 354, 74, salão 14, libere a direita, e chame o salão no 219. 219, 474, boa. 5626. Aguarde 5626, trip 5240, descendo para 2000, está autorizado a final do procedimento, ajuste no 090. Gente, no 090, autorizado. 5626, está autorizado a descida para 4000, subvenção, no linha 2240, limitada pela magnética no 00 para 240100, o nosso limite, trip 5626. O azul 4-1 no meio, NT do plano de velocidade para 210. Livre pouso, não no 0, gol no 85, muito obrigado. M3 2000. Falo Salvador, boa tarde, a Ocean é 6142, gente da Quebec, 3370. Ocean é 6142, boa tarde, Quebec, confere, Recife 350, copia? Copia. Autorizado Recife, venha para o Whisky 58, nível 350. Decola da 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue o perfil Puca, transição Caju. Aciona 5140, controle 119.8. Autorizado 350 Recife, decola da 10 com curva esquerda na Puca, Caju. Após a para o Whisky 58. Transponder 5140, controle 198, Ocean 6142. Cotejamento correto, chama para puxa acionamento, Ocean é 6142. Chamaram. O 1885, solo ao Zuno 7, libere a direita via Eco, chame solo, Leona 219. Direita na Eco 219, senhorita, muito obrigado, boa tarde, boa semana. 885, livrando, boa tarde. Gol no 885, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chamando antes da Juliette, 1885, obrigado. 5240, 5240, boa tarde, tráfego avistado. Esse pouso na zero, vento 120 graus, 129, ajuste na zero, na zero. Gente, livre pouso, 5240. Vai atingir 3 mil pés, o 41 no 6. Controle Salvador, 41 no 6, vai atingir 3 mil pés. 610 para 2 mil, reduza para a velocidade de aproximação, reposta estabilizada. Reportará estabilizado, descendo para 2 mil, 41 no 6. Trip 5626, está para 2 mil pés, está presente reto de navegação na Pro de Duna. Para 2 mil, Pro de Duna, Trip 5626. 1885, autorizado, ingresso na Juliette, parte 1, portão 03. Ok, Alfa Juliette, ingresso na parte 1 para o 3. 1885, obrigado, até amanhã. Padrão 16, completa final, chega o trem 2895, 4116. Torre Salvador, 4116, sinal de 5 milhas. Trem baixado e travado. Azul 4116, boa tarde. Coisa de aproximação, segundo para pouso na 10, a nave que o precede é um ATR da Trip. O ajuste na 0, na 0. Afirma. É, aguardando o pouso do ATR, na sua escuta 4116. A aeronave já está no solo pro 41 no 6? A aeronave acabou de pousar, só não liberou a pista ainda. Ciente, 41 no 6. Só pra gente ver aqui o que é com a gente. Já na liberação da pista, meu solo no 209. Agilizando, chama 209, 5240. Estava algum dispositivo interferindo, seria o que? Transponder? Desbloqueando a comunicação. É, ok, a gente está procurando a aeronave aí que esteja com o ELT acionado. Aqui a gente está recebendo aqui faz 15 minutos o sinal de ELT na 12115. Ah, ok. A nave para a gente. Obrigado. Vai atingir 4 mil. 63-2010 para 2 mil pés, o ajuste no 0. No 0, livre LS, reposta avisada. 2 mil, livre LS, reportará estabilizado 63. Do 4116, sala 23, libere à direita, chame o solo, número 209. 1219, camará 4116. 5626 na escuta da torre. Afirma, baixado travado, visual. Tem a entre de pouso 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, livre pouso, 3P5626. Salvador, boa tarde, é o Azul 4116, Livorno. Azul 4116, autorizado táxi via Alfa, Juliette, o portão 08. Juliette para o 8416. Tipo 5240, foi autorizado táxi via Kilo. E o 5240 entendeu errado. Gente, Juliette, pátio 1, pátio 3, remota 03, tipo 5240. Alfa, Alto Mundo é o 5123, confirme a intenção do nível. Gente, Índia Alfa, está autorizado 260. Obrigado, 6326. Completa final, cheque o trem em Turre, 895. 395, é. Salvador, Chané 6326, boa tarde, prioridade LF 010. Chané 6326, boa tarde, tráfego avistado, continua a aproximação aguardando pista livre, ajuste no 090. Aguardando pista livre, 6326. 5626, solo 26, libere a direita e chame o solo em 121-19 em Eco. Direita 219, obrigado, bom trabalho. Né, 6326, livre pouso 1-0, vento 130 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, Chanel 6-6. Autorizado táxi via Kilo, pátio 3, remota 02, quando lá tem o sinalizador. Sua remota agora é 05, atende o sinalizador. Ok, remota 05, 3P. Paulo, confirme, é remota 05 ou 02, porque o sinalizador tá apontando para, acho que pro 02 agora. Eles mudaram aqui umas 3 vezes, agora tá constando aqui 03, ok? Ok, gente, obrigado. Oceano 326, Salvador 29, direito 219. Direito 229. Salve, Salvador, muito boa tarde, Oceano 326, boa tarde, continue táxi via Alfa, Juliette, o portão 01. Salvador 4116. 4116, prossiga. Estamos recebendo uma mensagem de áudio aqui, a senhora está ciente? Estamos cientes. Ah, ok, na frequência de emergência, obrigado. Já partimos aqui na posição 8, obrigado, bom trabalho. Grato. Isso. Papapá aqui, Luiz de Alfa. Recife, frequência 251, secundário 13395. Aqui no solo em 1215, sinal de rádio impacto, ok? É desde o 07 que a gente está recebendo aqui, a gente já está em contato com o RCC Recife e o pessoal da Defesa Aérea também, eles já estão cientes e a gente está fazendo cheque também no solo aqui para ver se tem alguma aeronave acionada. Muito provavelmente, pela força que a gente está recebendo aqui, deve ter alguma aeronave no solo aqui. Dá pra que... É, acabou de parar aqui, a gente está checando para entrar. Pra gente também parou, obrigado. Solo Oxené 6315, está na posição 5, pushback, acionamento. Oxené 6315, guardando a ação com a equipe de Solo, chama o táxi. Vai chamar táxi, 6315. Solo Oxené 6142, na 9, para pushback, acionamento. Em coordenação com a equipe de Solo, chama o táxi, Oxené 6142. Chama aí para o táxi, 6142. Vocês dois, serviço para gás está encerrado, Ponte, mantém o nível de voo 090 e chama Aracaju, frequência 203. Para 2000, ajuste no 090, resposta cruzada. Direto 2000, no 090, quadremos de servidade. Pronto para o táxi, Chané 6315, 162 a bordo, 4 horas e 40, Alterna Galeão. Autorizado táxi, pátio 1 no Índia até o ponto de espera, com a Lachame Torre 118 decimal 95, ajuste no 010, bom voo, o Chané 6315. Ajustado 1010, iniciando táxi via pátio, Índia, ponto de espera 118.95, Chané 6315. Obrigado, bom trabalho. Táxi, Oceania 6142, estamos com 97. Firma, Oceania 6142. Pronto para o táxi, 97, 3 horas e meia, Natal. Autorizado táxi, via pátio 1, Índia até o ponto de espera, quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, no ponto de espera número 2, bom voo, Oxanem 142. Via pátio 1, Índia para o ponto de espera número 0, ajuste 1010, ponto de espera 2295, obrigado, boa tarde. Boa tarde, 3 horas, chegada bom, se desça e mantenha o 050. Atriz do 47, controle. Você para 3 mil pés, sem restrições, ajustado no 090. Editor Salvador, Oxané 6315.000, pronto. Oxané 6315, totalmente pronto? Totalmente pronto. Autorizado a alinhar e decolada 10, vento 120 graus, 102. A linha decola pista 10, Oxané 6315. Bom voo, Jorge. Bom voo, Jorge. Oi, Salvador, boa tarde, Oxané 6142. Vai manter o ponto de espera, já. Chané 6142, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10. Vai manter. Torre Salvador é o gol 1966, 2 milhas para o externo, avistado. Gol 1966, tráfego avistado, coisa de aproximação, aguardando a pista livre, ajuste no 0 na 0. À sua disposição. No 966, livre pouso 10, vento 10 graus, 109. Livre pouso na 10, gol 1966. M3-15, decolado aos 48, controle 1-19-8. Controle Salvador agora, 1-19-8, Oceana 6-3-15. Obrigado, bom trabalho. Oceana 6-1-4-2, visual com Boeing da Gol na final do 1-0. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 1-0. Alinhamento 1-0, após o pouso do próximo na final do 1-0. 6-3-1-5. Obrigado, Leda, da presente. Muito obrigado, voando Leda, da presente, 6-3-1-5. Absoluto 487, desça para 2.000 pés, autorizado LS, X-Ray, pista no 0, reporta no lock. Atacado 8487, descendo para 2.000 pés, autorizando o X-Ray. Atrizona 54, boa tarde, autorizada chegada a Mari, desça e mantenha 050. Romeu, confere, Galeão 360, copia? Autorizado Galeão, vinha Pizulu 10, nível 360. Decola da 10, com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda. Após direto bridge, aciona 5162, controle 119.8. Ajustado no 010. Cotejamento correto, chame para puxa acionamento, gol 1967. 66, sala 50, libera direita, sala 1209. Boa tarde, gol 1966, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Atente ao follow-me através do 08. Confine. Romeu, acho que prossiga. Informação em curso é Romeu. 295, bom pouso. 487, Samatório, 1-8, 1-8. Clareza 1 no quilo Romeo Oscar. Autorizado direto Duna para o gol 0097. 487, passou Duna. Absa pista 8487, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1-0-1-0, reporte baixar travado. Aguarde para a cover. Deixa eu dar Romeu aguardando. Reporta no localizador. Salvador, boa tarde. O trip 5490, informação Romeu, autorização para Petrolina. 5490, Romeu confere, número 3 para a cópia, aguarde. Confirmar por gentileza o destino. Gente. Controle 119.8. 198, boa tarde, 6142. Controle, boa tarde, Oceaner 6142, cruzando 1500, seu escudo. Oceaner 6142, boa tarde, contato radar, saída PUCA, nível 350. 350, saída PUCA, 6142. 1-0, vento no 20 graus, 1-0 norte. Para cargo 8487, baixada travada, livre pouso na 1-0. Restrito a 1.000 pés, aciona 0153, controle 119.8, torre 118.95, quilo Romeu Oscar. Negativo, controle 119.8, quilo Romeu Oscar. Cotejamento correto para acionamento de táxi, chame torre 118.95. Romeu Oscar, boa tarde, chamando para 3154, desça para 3, meu pés, ajustado no 00. Seu plano. Afirmativo, livre das restrições. Obrigado, 3150. Visado Campinas, via Pesulu 16, nível 340, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, após direto bridge, aciona 5160, controle 119.8. Visado Campinas, nível 340, via Pesulu 16, decola 510, curva direita da Euleda e após direto bridge. 5160, transponder, 198 ao controle, azul 4065. Cotejamento correto, chama para puxa acionamento, azul 4065. Chamaremos. Trip 5490, pronto cópia? Pronto cópia. 5490, autorizado Petrolina, nível 200, decola da 10, com a primeira curva pela esquerda, segue perfil Momo, após direto, aciona 5150, controle 119.8. Petrolina, nível 200, pista 90, curva esquerda, Momo, depois direto, transponder 5150, controle 1980, trip 5490. Cotejamento correto, chame quando pronto, trip 5490. 490. Oscar, ajuste 1-0-1-0, reporte na papá, está no ingresso na 1-7. Absoluto 487, solo 56, libere à direita via Golf e chame o solo em 219. Da cargo 847, chame a Golf, solo 219. Ativo, prossiga. Gente, estamos na guarda. O NLS, pista vista, 1097. 1097, complete final, chame torre em 1895, bom pouso. 295, obrigado. Mãe, que cuidado para regresso, reporte para descida. Solo Salvador, cargo 8487, programa bom. Adson 8487, autorizado táxi V Alfa, Juliette, o portão 10. Correção remota 1043. Adson 8487, desconsidera, autorizado táxi V Alfa, Kilo, pátio 3, remota 10. Alfa Kilo, remota 10. Autorizado. Na final da 10, boa tarde. 1097, boa tarde. Tráfego avistado, livre pouso 10, vento no 30 graus, 10 norte. Livre pouso 10, 097. Xaramé 142, chame Recife, 12545. 12545, 6142, uma boa tarde. Boa tarde. Lucas e Pá. Decolagem da... Aguarda a decolagem aqui no meu ódio. No momento não, estamos aguardando o plano, ok? 3154, chama a torre 198, decimal 95. 295, boa tarde, bom trabalho. Quilo Romeu, acho que o pior. Quilo Romeu, acho que tem livre decolagem da 197. 10 graus, 109. Voo boa tarde, TAM 3154, ILS da 1-0. TAM 3154, boa tarde, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste 1-0-1-0. 3-1-0-4-7. 1-0-9-7, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 0-9-7. Marque a Cutelta, desça para 500 pés e chame a torre 1895. 1097, autorizado ingresso na Juliette, portão 10, atente ao follow-me no través do 08. Mantenha presente para até cruzar 500, tem um helicóptero através do Pituaçu retornando. Presente, manterá 500, né? Não, negativo, mantenha pro até cruzar 500, subindo para 1000. Quase seu Danilo.